aí, Randriel? Tamo em casa. 2015. Mais um love song pra aquecer os corações dos ouvintes, tá ligado? Em especial, ela, né? Yo. Ela que não se compara a nenhuma outra. Tudo que é de bom nela se encontra. Ela que tem o paraíso na boca. Perfeição Deus deu pra ela. Que não se compara a nenhuma outra. Tudo que é de bom nela se encontra. Ela que tem o paraíso na boca. Perfeição Deus deu pra ela. Deu pra ela. Deu pra ela. Deu pra ela. Já diz tudo, e meu olhar pra ela foi de bem-vinda ao meu mundo. Imagino nós dois juntos enquanto eu durmo. Mas quero sonhar acordado, então eu assumo. Quero ser motivo do sorriso dela. Espero que sinto o mesmo que ela. Sou largado, mas com ela vou com cautela. Tem direito a flores, jantar à luz de velas. Ela, mina zica, fica linda ao natural, sem se maquiar. Mas ainda assim na vida do meu lado ela quiser ficar. Ah, sem exagero, ela é o paraíso. Ela é o que eu quero, ela é o que eu preciso. Já era previsto no primeiro contato. O amor é uma droga e nela tô viciado. Ela que não se compara a nenhuma outra. Tudo que é de bom nela se encontra. Ela que tem o paraíso na boca. Perfeição Deus deu pra ela. Que não se compara a nenhuma outra. Tudo que é de bom nela se ela que tem o paraíso na boca. Perfeição Deus deu pra ela. Deu pra ela. Deu pra ela. Deu pra ela. Ela. Ela. Deu pra ela. Deu pra ela. Deu pra ela. Ela. Ela é tudo que um dia eu sonhei. Tem um toque que eu nunca esquecerei. Ela é um anjo lindo que caiu do céu. Uma tela rara pintada a pincel. O que eu sinto por ela não dá pra explicar. Vou ao fim do mundo só pra lhe encontrar. Estrela linda que vem pra me iluminar. Me despertar, o dom de amar. Ela é aquele fruto, doce de provar. Ela vicia então, eu não quero mais parar. A quero tanto que não posso mais me controlar. Tudo que eu sou eu dei pra ela. Que não se compara a nenhuma outra. Tudo que é de bom nela se encontra. Ela que tem o paraíso na boca. Perfeição Deus deu pra ela. Que não se compara a nenhuma outra. Tudo que é de bom nela se encontra. Ela que tem o paraíso na boca. Perfeição Deus deu pra ela. Deu pra ela. Deu pra ela. Deu pra ela. Seu perfume me chama, quero ela pra mim. E nesse desejo intenso de uma vez por um fim. Ela é, né? O tipo de mina que qualquer malandro quer, né? Ela é show, cê assiste e aplaude de pé, né? Ela curte rap, curte vinho tinto. Ela tem estilo, ela é o tipo do meu tipo. Fica de amor, briga com meu coração. Ela me tem por completo em suas mãos. Ela sabe o que fazer pra não se machucar. Também sabe ser fatal com apenas um olhar. Então eu repito, ela é o paraíso. Leva a seriedade e a diversão consigo. Linda como a música, ela tem sedução. Perfeita de Deus, ela me tem nas suas mãos. Então é ela. Ela que não se compara a nenhuma outra. Tudo que é de bom nela se encontra. Ela que tem o paraíso na boca. Perfeição Deus deu pra ela. Que não se compara a nenhuma outra. Tudo que é de bom nela se encontra. Ela que tem o paraíso na boca. Perfeição Deus deu pra ela. Deu pra ela.